falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu pai, que amigo és. Eu vivo na bondade. Obrigado, patroa. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe, Deus abençoe.